Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição de Cienciologia, edição para 1 de janeiro de 2015. Os preços da gasolina aumentaram com a chegada do novo ano. Na verdade, não é propriamente uma questão científica, nem tanto de saúde, e até poderíamos não ter propriamente relacionamento com, ou relação com, a tecnologia. Para todos os efeitos, é uma mudança que tem efeitos práticos na vida de todos, quer na saúde, mas sobretudo na parte da ciência. Hoje decidi contar-lhe o porquê que a gasolina aumenta todos os anos e porquê que há, durante todo o ano, uma oscilação tão grande. Parece que não, mas o crude, algo tão científico e utilizado em tantos compostos químicos, é nem mais nem menos do que o responsável por esta oscilação tão imprevisível. Por mais reguladores que haja no mercado, é sempre impossível de estabelecer um valor mais ou menos sobre aquilo que é o produto final, neste caso a gasolina ou o gasóleo ou outros compostos que incluam o diesel, por assim dizer. Ou seja, o combustível, o fuel, melhor dizendo. O crude, basicamente, é uma substância que acaba por fazer com que muitos compostos, não necessariamente combustíveis, sejam produzidos. Por exemplo, o plástico, a própria chiclete, por exemplo, são compostos que contêm também petróleo. O plástico, como sabem, não é propriamente um produto natural. Embora existam produtos naturais muito similares ao plástico, mas não. Daí o plástico também conta com o petróleo como um dos seus químicos compostos. Neste caso, o crude faz com que tudo à sua volta gire. A Terra tem, neste momento, muito mais crude do que aquilo que se possa imaginar. O petróleo é uma das substâncias que tem realmente uma vasta área que ainda hoje não é explorada. E por um motivo muito simples, pela composição da própria Terra. Se nós fôssemos a retirar todo o crude que existe por baixo do solo, primeiro iríamos causar uma desvalorização incrível e dramática sobre este mesmo produto. Segundo, o facto de retirarmos deste petróleo poderia colocar em causa a própria integridade da crosta terrestre. O crude aumenta um pouco todos os anos, como todos os produtos, mas, particularmente, neste caso, há uma fragilidade. Muitos países que exploram não são os países que são simultaneamente explorados. Por exemplo, os Estados Unidos exploram-se a eles próprios. Mas na África e em muitos países da Ásia, não é exatamente isso que acontece. São empresas petrolíferas do estrangeiro que vão até aqueles países explorar o petróleo em causa. Isto faz, desde logo, com que os produtos subam radicalmente quando chegam até ao consumidor. Porque, por exemplo, no Kuwait, a gasolina ronda os 50 ou 60 cêntimos, quando aqui, muitas vezes, anda para volta do euro e meio. Mas o que mais se pode dizer sobre este composto químico? Ao mesmo tempo que há uma proteção pela valorização do crude, também há uma importância ambiental por tudo isto. Não é só a questão económica que pesa na não desbaratização do produto, mas sim também por uma questão ambiental. Há anos, há décadas, que se procura uma solução que seja igualmente eficaz, mas não tão prejudicial para o ambiente, respeitando ao petróleo. Isto faz com que estes países tenham sempre um certo cuidado, e existe inclusive uma organização, que é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e que basicamente vão decidir quanto é que vão produzir em conjunto e cada um produz o quê, para evitar, designadamente, uma sub- ou sobrevalorização do produto. Não é porque haja mais ou menos, mas sim a quantidade que é extraída. A cerca de 12 km de profundidade, é possível encontrar praticamente todo um manto de petróleo a nível global. Mas, como não interessa, e até por segurança, essa vastíssima área não é pesquisada, se bem, aliás, até é proibido ir tão longe numa escavação para, numa perfuração para fins de extração de petróleo. Convenhamos que já foi mais importante do que é hoje. Antes o petróleo iluminava candeias, servia para aquecer a comida e hoje a eletricidade assumiu parte dessa responsabilidade. Mas ainda assim, em muitos casos, o petróleo tem uma importância fundamental. Dá-se também um caso, que é o destes países, ou muitos deles, estarem em conflitos, muitas vezes internos, na sua maioria até. Isto faz com que Arábias Sauditas, Sírias, Iraques, sejam países que estão também subjacentes com problemas respeitantes a conflitos armados, muitas vezes, e que torna automaticamente esta questão muito mais delicada. Vamos imaginar, em 2003, quando houve a tentativa de pegar fogo a todos os poços de petróleo que puderam encontrar, o crudo subiu muito. Também porque os mercados assim o ditaram. Mas, mais importante do que isso, é a própria matéria-prima. Porque a questão não é o se conseguiu mais ou menos. É daquilo que se conseguiu, o que é que foi ou não aproveitado. Na Líbia, recentemente, houve um incêndio perto de um tanque de petróleo, ou seja, resultado dessa extração, e nunca se saberia exatamente o que é que poderia acontecer. A quantidade de barris diária que é extraída é absurda, por assim dizer. Mas vale a pena, porque o produto realmente compensa, ainda que em termos ambientais seja a colocar vários entraves. Mas o mais importante é perceber o porquê que, de tempo em tempo, a gasolina sobe e desce. Às vezes, os conflitos fazem com que as gasolineiras vejam-se obrigadas a subir, porque, para produzir o mesmo, tiveram que pagar mais para importar a mesma quantidade de petróleo. Muitas vezes está relacionado com estes conflitos. Ou também as questões climatéricas, que dificultam da respectiva quantidade. Não no nível global, mas numa determinada localidade do nosso planeta. Num país que também seja associado à OPEP. Por isso que o Brent, o produto de referência na Europa, é mais baixo do que o dos Estados Unidos da América. A envolvência de conflitos por parte dos Estados Unidos da América é maior do que a envolvência de países da União Europeia, ou neste caso do Reino Unido, é menor do que, aliás, é maior do que o Reino Unido e a sua envolvência em conflitos. Ainda assim, estes não são os únicos fatores, também a tecnologia que é utilizada, todo o preço que é utilizado para a tecnologia para a extração. E embora essa não varie tanto de tempo para tempo, varia sim a profundidade à qual se vai buscar este petróleo, bem como os países e a situação, enfim, de paz ou de guerra de cada um destes países. E vamos ter em conta que os maiores exportadores de petróleo são, de uma forma geral, países africanos e asiáticos. Afinal de contas, o petróleo que havia mais à superfície para estas bandas já não existe. É por isso que todos os anos se encontra um pretexto extra para aumentar a gasolina, o que a faz descer muitas vezes, bem como todos os compostos à base de petróleo. O que a faz descer é o facto desta OPEP, a organização para os produtores, aliás, a organização para os países exportadores de petróleo, é o facto de uns compensarem o que outros acabaram sem querer por descompensar. Sem querer ou por acordo. Às vezes também acontece. É por isso que este ano vamos iniciar com um pouco mais cara a nossa gasolina, mas nada impede que acabaremos a pagá-la mais barata. Entretanto, conto-lhe que o Picture Book está a causar furor e preocupação para os utilizadores do Firefox, o aplicativo da Mozilla, que é instalável no respectivo browser, faz com que algumas fotografias que foram marcadas como ocultas continuem a ser visíveis para aqueles que tenham o aplicativo Picture Book. Neste caso, o aplicativo não viola nenhumas regras do Facebook, apenas explora um espaço vazio na lei de proteção de dados desta rede social. Depois de entrar no site, na sua conta e num perfil à sua escolha, desde que o tenha nos amigos, como é lógico, ou que as definições de privacidade assim o permitam, basta que coloque, que prima o botão com o nome do aplicativo, Picture Book. A partir daí, vai poder ver todas as fotos que estão marcadas como ocultas da cronologia de qualquer um dos utilizadores. Como não há, neste caso, uma legislação do próprio Facebook sobre isto, isto quer dizer que todas as fotografias estão abrangidas, para além de qualquer lei de privacidade. Por outras palavras, vamos imaginar que alguém o identificou numa publicação, mas que o mesmo não quer que apareça na sua cronologia. O ouvinte marca esta publicação como oculta, mas o que acontece é que ela continua na sua cronologia, apenas está como oculta. É por isso que muitas vezes ocultar e apagar são coisas distintas. O Picture Book vem revolucionar exatamente isso, na medida em que mostra estas fotografias ocultas, o que pode muitas vezes comprometer até a própria paz dos utilizadores. Mais uma vez, é marcada possível para as entidades empregadoras cada vez mais procuram saber dos seus futuros empregados com base nos perfis das redes sociais. 2014 foi um ano de grandes inventos, selfie é a palavra do ano, bem como os cigarros eletrónicos. É verdade, são invenções que se popularizaram ou se fizeram no ano 2014. O Ice Bucket, por exemplo, foi um desses exemplos. Mas, para lá de qualquer ideia que não envolva a tecnologia, fiquemos apenas por estas duas, com respeito ao que a cienciologia diz respeito. Exatamente, a selfie e também outros tantos eventos que revolucionaram as redes sociais, as próprias imposições da Twitter, que recentemente anunciou que vai colocar vários limites para evitar abusos por parte de alguns spammers na rede social. E, por fim, um possível Windows 10 para 2015. Data de lançamento estará agendada para 2015, ainda não se sabe exatamente quando. Mas o Windows 10 está aí. É uma inovação por parte do Windows, da Microsoft, aliás, mas poderá não ficar por aí. Há um novo navegador que poderá surgir neste ano 2015, o Spartan. O Spartan promete revolucionar a internet. Em 2010, o Internet Explorer perdeu finalmente a maioria da cota de mercado, depois de ver sucessivamente a sua linha cair em termos de popularidade. Eram menos de 50% em 2010 e passaram a menos de 20% em termos globais no ano de 2014, segundo os dados do State Counter, que, entre outras coisas, monitoriza a utilização de navegadores um pouco por todo o mundo. O Internet Explorer poderia assim ter os dias contados, ainda que não de imediato. O Spartan não será compatível com edições do IE anteriores, pelo que a Microsoft irá dar tempo a todos aqueles que quiserem de migrar para este novo browser, mas com uma particularidade. É que aqui está também em causa o próprio funcionamento das empresas e dos certificados que são renovados através do Internet Explorer. Um exemplo, a Coreia do Sul obrigou, em 1999, todas as empresas a renovarem os seus certificados de internet através do Microsoft Internet Explorer. Isto já diz muito do que ainda estará para vir naquilo que se poderá chamar da grande revolução nos navegadores para o ano 2015. O Internet Explorer popularizou a internet de uma forma inédita, ou melhor dizendo, o protocolo Hypertext Transfer Protocol, o HTTP. Neste caso, o Internet Explorer, criado pela própria Microsoft, trouxe mais simplicidade. Mas, a seu tempo, outros navegadores, como o Opera, o Safari e depois o Mozilla e até mesmo o Chrome, que é atualmente o mais popular, acabaram por mostrar as falhas que o IE tinha. Para alguns, ainda continua a ser a melhor opção, mas para muitos, o IE é parte do passado. Também ajudou A lei que obrigou a Microsoft a não prejudicar o Windows ou o seu funcionamento se o cliente decidir desinstalar o Internet Explorer. Só depois dessa lei aplicada é que conseguimos ter uma real noção dos utilizadores que utilizam ou deixaram de utilizar este navegador. O browser poderá continuar a existir depois de 2015, mas isso não significa que ele seja renovado neste ano que agora se inicia. E o Cienciologia fica por aqui. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima noite, neste dia 1 de janeiro, que também já não falta muito e termina, e também para vocês, um feliz ano 2015, com muitas coisas boas. Voltamos, tudo correr bem, na próxima semana. Até lá!